Começa agora na Antena Web Além Fronteiras. A seguir, não perca mais uma edição de Alto Oriente. Flutuar, o momento em que a mente alcança a sua gravidade zero. A altura em que o som dos mais belos instrumentos musicais cria melodias dentro de nós. No mesmo instante em que a Antena Web lhe traz Flutuar, um espaço radiofónico dedicado à flauta e todas as suas variantes. Flutuar, aos sábados, das 9 às 9:30 da noite, na Antena Web. Sábados, às 3 da tarde, a Antena Web apresenta Alto Oriente, um espaço dedicado à música indiana, chinesa e árabe, sem locução. Faça uma viagem a outros pontos do globo através da música e da Antena Web. Alto Oriente, todos os sábados, das 15 às 16 horas, aqui, na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 21h30, Sofia Corte Real revela-lhe a Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde ficamos a conhecer poetas e poesias que fizeram história, essencialmente, na literatura portuguesa. Caligrafia dos Poetas. Um espaço onde a palavra ganha mais vida. Todas as segundas-feiras, às 21h30, com a apresentação de Sofia Corte Real, na Rádio Antena Web. Além Fronteiras. 60 minutos de música e notícias com Cláudia Martins. Muito boa tarde a todos, o meu nome é Cláudia Martins e a partir de hoje vou estar todos os sábados na Rádio Antena Web com o programa Além Fronteiras. Ao longo da próxima hora, vou dar-lhe a conhecer o que se tem passado na União Europeia e também algumas das músicas vencedoras do Festival da Eurovisão. Fique por aí! Net als toen significa em português tudo como antes e foi a canção vencedora da Eurovisão em 1957, na voz de Corrie Brocken, dos Países Baixos. A cantora lançou também versões desta canção em francês e alemão e no ano seguinte voltou a estar na Eurovisão a representar o seu país. Vamos ouvir agora Corrie Brocken com Net als toen. Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Gaat niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw en ik eet uit je hand. Maar keet niet van de bedeling. Kijk me niet aan of je denkt, leef je nog? Ben ik nog altijd die vrouw? Waarmee je destijds, wanneer was dat toch, per se dat avontuurtje hebben wou? Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om zoen. Als je me ziet, net als toen. Wees nog eens lief en galant. Vind me weer mooi en charmant. Dan wordt de wereld weer net als vroeger. Maar je kunt heus nog wel fluiten. maar je bent soms nog zo'n kind, zo onwijs, nurks en baldadig om beurten. Weet je nog, zeg niet nee. Weet je nog dat je toen zei, het gelukkigste paar, dat zijn wij met z'n twee. Mijn liefde, liefste lief, gaat nooit voorbij. Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens een zoen. Breng me weer rozen. Sta weer te blozen. Als je me ziet, net als toen. Wees nog eens lief en ga lang. Charmant, dan wordt de wereld weer net als vroeger, een sprookjes galant. Vind me weer mooi en charmant, dan wordt de wereld weer net als vroeger, een sprookjes land. Desde o dia 1 de janeiro, que a União Europeia está a aplicar uma taxa sobre as emissões de dióxido de carbono às companhias aéreas que voam na Europa. O objetivo é que as companhias também deem o seu contributo na luta contra as alterações climáticas, seguindo assim o exemplo das indústrias. É de salientar que as emissões de CO2 na aviação duplicaram desde 1990 e poderão triplicar até 2020. Os Países Baixos são o terceiro país mais feliz do mundo, atrás da Nigéria e das Ilhas Fiji, onde 89% da população afirma ser feliz. O estudo foi feito em 58 países, a cerca de 53 mil pessoas, e demonstra que o dinheiro não é o mais importante. Nas Ilhas Fiji, o rendimento per capita é muito baixo, cerca de 4.500 dólares. É também de destacar que os maus presságios para a economia não atenuam o sentimento de alegria pela chegada do novo ano e que, à medida que aumenta a idade, diminui a felicidade. Um designer holandês criou uma fonte tipográfica especial para crianças disléxicas. A dislexia é a dificuldade em ler, escrever e soletrar, mas está comprovado que a tipografia pode ser importante na aprendizagem. A Alemanha e a Áustria são também países pioneiros em tipografia adaptada à capacidade cognitiva das crianças. A canção Merci Chérie foi cantada na Eurovisão em 1966 e foi até ao momento a única vitória austríaca no festival. Apesar do título, foi interpretada em alemão por Udo Jürgens, que atuou logo a seguir a Madalena Iglesias com a canção portuguesa Ele e Ela. Merci, merci, merci, für die Stunden, chérie, chérie, chérie, unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig. Ich muss ich auch von dir gehen. Adieu, adieu, adieu. Deine Tränen tun weh, Zubiri, Zubiri, unser Traum fliegt dahin, dahin. Merci, Chérie, weine nicht, auch das hat so seinen Sinn. Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild wie die Liebe. Die Liebe allein, nur die kann so sein. So sein, merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie, unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, so schön, so schön. Merci, chérie, merci. Sem turistas de nacionalidade russa que comemoraram a entrada em 2012 na Áustria acabaram por ficar isolados por causa da neve. Estradas e caminhos de ferro foram fechados e as companhias aéreas cancelaram os voos. Não há previsão para regularizar a situação, porque as temperaturas previstas para os próximos dias são de 8 graus negativos. Prova de que a idade não é um impedimento à diversão é a DJ Wicca. Wicca tem 73 anos, é reformada e vai 3 vezes por semana a uma discoteca na Polónia pôr música para idosos. Wicca acredita que assim está a mostrar-lhes uma nova visão da vida e já tem projetos ligados aos mais jovens. O que vamos ouvir a seguir é uma atuação ao vivo da DJ Wicca, na Polónia. This year, get ready to be dazzled by the greatest DJ ever known, Ruth Flowers. Depois de 10 dias e mais de 4 mil quilómetros a competir no Africa Eco Race 2012, Elizabeth Jacinto regressou a Portugal bastante satisfeita. E não é para menos. A piloto portuguesa foi a primeira mulher a vencer uma etapa de uma prova de rally ao volante de um camião. Para além disso, alcançou ainda o segundo lugar nos camiões e o quarto na classificação geral. Elizabeth Jacinto ambiciona agora ainda mais, afirmando que para o próximo ano vai trabalhar para alcançar o primeiro lugar. O que me estimula a partir para os rallies é, acima de tudo, o resultado da chegada. É chegar cada vez melhor classificada e, enfim, um dia ser reconhecida como um verdadeiro bom piloto. É também um grande incentivo ficar à frente dos homens, mas claro, quando eu quero ficar bem classificada numa corrida, não é tão importante se são homens ou são mulheres. A verdade é que são quase todos homens. No caminhão eu sou a única mulher a conduzir. Mas a verdade é que isto é um desafio sobre mim própria. Tenho vindo a tentar conduzir cada vez melhor, porque quando comecei a fazer corridas e a andar de moto, eu não tinha nada daquilo que era necessário para fazer corridas. Não tinha físico, não tinha técnica, não tinha força para tombar a moto nas curvas. Tudo isso era muito difícil. Fiz muitos progressos ao longo destes anos todos e é esse o meu desafio. É sobre mim própria fazer cada vez melhor. A canção Puppet on a String foi interpretada por Sandy Shaw no Festival da Eurovisão em 1967, que acabou por vencer. Com letra e música de Bill Martin e Phil Coulter, esteve durante 3 semanas no top de vendas britânico. Curioso é o facto de Sandy Shaw ter admitido publicamente que não gostava da canção. Nas suas palavras, eu detestava-a do início ao fim, não gostava da letra nem do som do cuco. Sandy Shaw cantou descalça, fez o seu melhor e arrecadou pela primeira vez o primeiro prémio do Reino Unido na Eurovisão. Vamos ouvir Sandy Shaw, Puppet on a String. You care if you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round, with all the fun of the thing. One day I'm feeling down on the ground, then I'm up in the air. Puppet on a string. I may win on the roundabout, then I'll lose on the swing. In or out, there is never a doubt, just who's pulling the string. I'm all tied up in you, a puppet on a string. A família real britânica voltou a dar que falar. Desta vez, foi encontrado um cadáver de uma jovem na propriedade da Rainha Isabel II, em Sandringham, onde a família passou o Natal e o Ano Novo. A polícia suspeita de homicídio e lançou uma caça ao homem. Sabe-se também que, para já, estão afastadas as suspeitas sobre a família real. Um jovem pintor polaco decidiu não esperar por ninguém e pendurou furtivamente um quadro seu no Museu de Breslávia, na Polónia. Durante 3 dias, os responsáveis não deram conta, mas quando se aperceberam, reagiram com sentido e humor. A porta-voz do museu afirmou que a ação foi vista como uma piada e não ameaçou a coleção. O quadro vai agora ser leiloado e os fundos usados para comprar equipamento para um hospital pediátrico. Os cães são tão receptivos à comunicação humana como bebés de 6 meses. Esta é a conclusão de um estudo feito na Hungria que analisou a forma como estes animais olham para uma pessoa depois de ela olhar para eles ou falar. Hernán Teglás, coordenador do estudo, afirma que os cães entendem esses sinais como se estivéssemos a dizer-lhes: estou a dirigir-me a ti e a mais ninguém, e agora vou dizer algo importante para ti. Os resultados mostraram ainda que nenhuma outra espécie é tão sensível aos sinais comunicativos dos humanos, nem mesmo os macacos. Segundo o coordenador, resta só descobrir se algumas raças são melhores do que outras e qual dos sinais é que os cães entendem melhor, o contacto visual ou a fala dirigida. Corria o ano de 1982, quando a Europa, em plena Guerra Fria, deu a vitória à cantora alemã Nicole na Eurovisão. Nicole tinha apenas 18 anos, interpretou a música que em português significa um pouco de paz e deu à Alemanha a sua primeira vitória após 26 anos de participação. É de referir que a Alemanha, desde então, só voltou a vencer este festival em 2010. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind, und höre die Schreier der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkel mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß, meine Lieder, die Ende nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen, und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Contrário do que se passa no resto da Europa, a taxa de desemprego da Alemanha atingiu o mínimo histórico desde 1991, no valor de 6,8%. O bom resultado deve-se à indústria exportadora e fez subir as cotações na bolsa alemã. Um biólogo da Eslovénia partiu a semana passada para uma volta ao mundo a bordo de ultraleve. Em 2 meses e meio, o objetivo é percorrer 100 mil quilómetros gastando o mínimo de combustível possível. O ultraleve utilizado foi construído por uma empresa que ganhou um prémio da NASA porque percorreu 320 km com um consumo de apenas 3,79 litros ao 100. Da Polónia chega-nos uma excelente notícia. A Universidade Técnica de Lodz está a desenvolver um novo aparelho para pessoas cegas. Ao contrário do que tem sido inventado até agora, esta nova tecnologia adapta-se às necessidades de cada utilizador. Tem uma câmara, um telemóvel e um GPS. Em 1985, o Festival da Eurovisão foi ganho pelo duo Bobby Sox com a canção La Dead Swing. Em português, Deixem Dançar o Swing. É uma canção muito conhecida pelos noruegueses por ter sido a primeira vitória no festival depois de muitos anos de maus resultados. A deixar toda a gente intrigada. Cerca de 20 toneladas de peixes mortos deram à costa. Para já, as causas são desconhecidas. No entanto, o Instituto de Pesquisa aponta para uma conjugação de fatores ou os peixes terem fugido de um cardume predador e terem ficado encurralados com a subida da maré. Um estudo recente divulgou que o Chipre é o país com a maior parte da população registada no Facebook. Num país com apenas 1 milhão de habitantes, 69% da população e 95% dos utilizadores da internet estão na rede social. No pódio estão também Hong Kong, com 53%, e o Chile, com 52%. A Suécia acaba de reconhecer uma nova religião. Chama-se Copimism e defende, imagine-se, a partilha de ficheiros na internet. Os seus seguidores defendem que a cópia de informação é um sacramento e vão adotar os símbolos Ctrl-C, copiar, e Ctrl-V, colar, como sagrados. No entanto, isto não vai significar que o ato de partilha de ficheiros passe a ser legal. Foi considerada a melhor canção dos 50 anos do Festival da Eurovisão, que venceu em 1974. Waterloo foi o tema que deu a conhecer ao mundo o fenómeno dos ABBA, que contagiaram com esta divertida música. O que muito poucos sabem é que o original estava pensado para ser uma música rock com algumas batidas de jazz, o que depois acabou por ser descartado. Waterloo fala sobre uma rapariga que está prestes a render-se ao romance, como Napoleão teve de render-se na Batalha do Waterloo em 1815. A canção alcançou resultados impressionantes. Foi primeiro lugar em 6 tops europeus e conseguiu singrar fora do continente. Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Zimbábue e até os Estados Unidos renderam-se a um dos ícones musicais dos anos 80. Thank you. acordo com um estudo da Comissão Europeia, se fosse aplicada a legislação europeia dos resíduos, o volume de negócios aumentaria 42 mil milhões de euros e até 2020 criaria mais de 400 mil postos de trabalho. Por ano, a economia da União Europeia utiliza 16 toneladas de materiais por pessoa. Destas, 6 são transformadas em resíduos e metade deles vão para aterros. O Comissário Europeu do Ambiente reforçou que é preciso encarar os resíduos como um recurso, porque enterrá-los é pior do que ter falta de visão. Para além dos benefícios económicos, o tratamento do lixo vai também diminuir problemas de poluição, problemas sanitários e a emissão de gases com efeito de estufa. Roménia e Bulgária, os membros mais novos da União Europeia, completam este ano 5 anos de adesão. Desde então, estão integrados numa zona de paz, prosperidade económica, segurança e estabilidade. Mas nem tudo são vantagens. Após estes 5 anos, os países mostram-se um pouco desiludidos. Neste momento, a Bulgária é o país mais pobre de toda a União e o último da lista em termos de salários, reformas, índice de produtividade no trabalho e de eficiência energética. A União Europeia tem vindo a apontar sucessivas falhas a este país, sobretudo em termos judiciais, pois os processos arrastam-se indefinidamente. Também a corrupção é um problema face à fraca ação do governo. Se alguns compreendem e toleram, o que é certo é que no Parlamento Europeu há quem diga que estes países são um pouco maduros para estar na União Europeia. Nos últimos 20 anos, a população da União Europeia com mais de 55 anos cresceu 5%, atingindo os 30%, segundo a divulgação de um eurobarómetro apresentado em Bruxelas na passada semana. O estudo foi feito no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações e prevê que em 2060 a população com mais de 55 anos atinja os 40%. Foram também analisadas as taxas de emprego por faixa etária e é de referir que Portugal é o país que tem mais pessoas no ativo depois dos 65 anos, seguido da Roménia e do Chipre. E já que se ouviram músicas do Festival da Eurovisão, é agora a hora de saber um pouco mais acerca deste festival. A primeira edição teve lugar no dia 24 de maio de 1956 e nela concorreram 7 países. França, Alemanha Ocidental, Itália, Holanda, Luxemburgo, Bélgica e Suíça. Pelos telespectadores. O primeiro festival, a grande vencedora foi a Suíça, na voz de Liz Assia, com o refrão que vamos agora ouvir. Les années passent à tire d'aile, et sur le toit de mon ennui coule la pluie. Où sont partis les caravelles, volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne. Et ta jeunesse en mélodie. Refrain, couleur. gré de mes 20 ans. Chagrin, mélancolie de n'être plus enfant. Mais seul et loin de toi, par les sentiers, si tu n'es pas, je vais pleurer. Costa Concórdia iniciava um cruzeiro pelo mar Mediterrâneo quando encalhou num banco de areia no sul da Toscânia. A viagem terminou assim ao fim de 4 horas e foi necessário evacuar mais de 4 mil pessoas. Até ao momento estão confirmados 8 mortos e 14 feridos. A bordo do navio seguiam passageiros de várias nacionalidades, sobretudo italianos, alemães e franceses. Já estão a ser investigadas as causas do acidente. Gilles Jacquier, repórter da estação de televisão francesa France 2, morreu na passada quarta-feira na Síria numa explosão causada por um morteiro. O jornalista de 43 anos trabalhava para a estação desde 1999 e já tinha acompanhado os conflitos no Iraque e no Afeganistão. Jacquier foi homenageado por Nicolas Sarkozy, que pediu que sejam apuradas as circunstâncias em que ocorreu a morte. Um habitante da região russa de Udmurtia comprou um lote de antigas caixas de armamento em madeira para fazer uma lareira. Mas qual não foi o seu espanto quando no interior encontrou 79 Kalashnikovs, bem como mais de 200 carregadores e peças soltas, alertando de imediato as autoridades. A primeira vitória da Itália no Festival da Eurovisão foi em 1964. A intérprete foi Gigiola Cinquetti, com a música Nono Letà. Em português, Não Tenho Idade. A verdade é que a cantora tinha apenas 16 anos e tornou-se assim a segunda mais nova cantora a vencer a Eurovisão. De sortir sola con te, sola avec toi, tu vorrai, si tu voulais, si tu vorrai, si tu voulais, aspettarmi, l'attendre, quel jour m'avrai, un jour tu auras toute nuit à mon tout mon amour, per te, pour toi. A única vitória russa na Eurovisão foi em 2008 com Dima Bilan e a música Believe, que vamos ouvir agora. Obrigada. Além Fronteiras.